vidro selado, ninguém podia abrir. No céu e na terra, ninguém ia se apresentar. Mas entre os anciãos, ouvi a voz a soar. Não chores, eis o leão, o cordeiro a triunfar. Digno és, cordeiro, de tomar o livro. Com teu sangue compraste homens de toda língua, reis e sacerdotes ao nosso Deus. Glória ao que vive, ao cordeiro. Os anjos em volta, em adoração. Milhões proclamando, com grande exaltação. Poder e riqueza, sabedoria e glória, ao que está no trono, cantamos nossa história. Toda língua, reis e sacerdotes ao nosso Deus. Glória ao que vive, ao Cordeiro, a ti, Deus. Toda criatura no céu e no mar se une em louvor ao nosso Deus adorar. Honra e ações de graça a ti vamos dar, ao que vive para sempre vamos exaltar. Tomar o livro, com teu sangue compraste homens de toda língua, reis e sacerdotes ao nosso Deus. Glória ao que vive, ao Cordeiro, a ti. Piano 102, BPM 1.